4, eu solo os 47, direito, 1-2-1-1. Chega 2-1-1, gol 1-3-4-4. Powers of Power, it's the name, go 2043, hold short, one English zero, ready to take off. Clear 2043, clear Falana Pentecost, runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Roger, line up and take off, runway 10, go 2043. Salvador Departure. 2.8, thank you, have a good night. Go 2043. Salvador Departure, good evening, go 2043, dial Departure. Good evening, go 2043. Play the contact on takeoff, climb to flight level 360. On level 360, go 2043. Watch the transition. Boa noite, go no 096. Identifique, voo servido 368. Desça para 4.10, ajuste de altímetro 01. É o 368. Fly direct to lead the position and expect the Motiva, go 2043. Thank you, fly heading lead and expect Motiva position, go 2043. 2043, fly direct to Motiva intersection. Thank you. Fly heading Motiva intersection. Go 2043. Informação 3662, identifique, boa noite, desça para o 050, Serra Vitor 368. Sim, desça ao 050 para o Serra Vitor 2043, chame o centro Recife, 125.1, alterne 128.8. Recife, chame o 25.1, também outro em decimal, em dia que have a night, 20.0, 4.3. Voo no 096. Agora autorizado o serviço 366, pista para 2.510, ajuste no 0 ou no 5, reporte estabilizado na final do procedimento. Perfeitamente, o senhor do 366 vai informar estabilizado na final, ou no 066, obrigado. Standing to TV, go 2043, passing on 411-900, to 411-360. Salvador, approach, go 2043. I'm sorry, go 2043. Salvador, boa noite, 2795 da Azul, informação CPEC, 180, Crow de Bom. 2795, vou direto ao serviço 367, reposta aqui. Direto ao serviço 367, vai estar na descida, ou 662, foi servido 366. 366, são 362. Até 2510, autorizado o procedimento para final RNAV 362, ajuste 015. 2510, autorizado RNAV 3662. Chama táxi, só vem mais juiz. Direcionamento, chame táxi, November Oscar Whiskey. Passando 366, está estabilizado e avistando. No 096. 096, chame turno 198, decimal 95. 195, pegado. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 096, uma milha e meia pro 372, na Cilibra. Gol 096, tráfego avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 120 graus, 11 mais. Eu pouso, pista 110, Gol 096, obrigado. Salvador ao azul 295 para descer. Azul 2795, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado RNAVE, reporte estabilizado na final do procedimento. 4 mil no 0 no 5, reportará na final do procedimento. Azul 2795. Estabilizado, tá 3662. Turno 1 no 8, decimal 95, 3662. Gente, tá 3662, boa. comandante, tá 3662, sinal, pistão no zero. 3662, aguarde pista livre, que é naval no zero, no 5. Tá 3662. Voo no 096, solos 20, direito no 211. Direito 211, voo no 096. Passou boa noite, tá 3197, joga com a aeronave da companhia nacional, tá pronto, ponto 010. A aeronave nacional ali mantém o no 03197. Passagem da aeronave nacional ali mantém o no 03197. 3662, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 20 graus, voo no 09. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 3662. Agora acho que o ISH autorizado táxi é forte na Romeu, ajuste no 0, no 5. Qual a autonomia, November Switch? Três 197, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 11, 0 graus, 11 nós. Decolagem, decolar 224, 1208, controle. Obrigado, boa noite, 3197. Boa noite, 3197, decolou da Eleda. Controle, boa noite, tá 3197. 3197, contato radar na decolagem, saída da EL, do nível 360. Mando 360, possibilidade de voarmos Leda presente? Autorizado, Leda. Voando Leda, até 3197. Palma, Nova Gaxi, está autorizado ingresso para o destino 7, a parte aérea pronta. Nova 0, azul 2795. 2795, Dami Turre, 1-2 decimal 95. 2895, boa. Fazendo as fichas, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Salvador, boa noite, azul 2795, tá 2 milhas pro 372. 2795, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. Gente, aguardando no 0 no 5. Ajuste no 0, 1 no 5, servido 367. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso no, na 1-0, azul 2795. Palma, novembro, acho que o isque decolado hoje 2-9, segue litoral sul a 1.500 pés e chama em 1-208, controle. 1.500 pés, litoral sul, 1-208, 903. Olimpo 06, identifique, desça para o nível 050 na Polisap. Xenéia 13-0, identifique, desça até o nível 0620, vou servido 368. Controle Salvador, Papo Romeu, November 3, decolado da 1-7, atenção para 1-510. November Oscar Whisky, informe qual é a sua intenção de voo. Prossegui até Farol da Barra, Paris, TGL na 1-7, senhor. Tupan 3197, Amiú, Centro Recife, 125.1, alterne 128.8. Muito obrigado, vai chamar a Recife, boa, Tupan 3197. Sete nove cinco, direito no 211. Direito no 211, obrigado, boa noite. Serviço de controle. Serviço de controle. Filha, não vai dar a serviço. Tem condições de dar presente para seguir direto para IP? Afirmativo, não vai dar a serviço. Segue dar presente direto para IP no 1500 faz ajuste no 0115. 1015, direto para IP, não vai dar a serviço. Gol 2194, controle. Graças a Deus, senhor. Vista para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Da presente, está autorizado prosseguir direto para o Serra Vitor 366. Para informação, tem aeronave, posição de 11 horas, 1 no 7 milhas, na Pro Norte, mantendo no 1500 pés, 1PA28. Sim, não está autorizado 2500, na Pro do Serra Vitor 366, depende do tráfego a 1500 pés. November Oscar Whisky, somente para informação, recebo no 1.700 pés. O ajuste em Salvador 10 no 5, mantenha 1.500 pés. Gente, o November Oscar Whisky mantém 1.500 pés. Prossegue a detalhe. November Oscar Whisky, para informação agora, tráfego 12 horas, 1.4 milhas, no rumo sul, passando 4.000 para 2.500 pés, da Boeing 737-800 da Gol. Gente, o November Oscar Whisky está visual com o Boeing. Impulse 06, desça para 4.000 pés, ajuste no 015, canceladas as restrições de altitude e velocidade em ITAP. Olhando para o 06, prosseguir? Gente, o Olympus 06 está presente, programa PROA de TASA. Não tem ainda descida para 4.000 pés inicialmente, eu saí como número 2 na aproximação. Tráfego número 1. Agora na posição de 11 horas, 1.6 milhas, no rumo sul, a 1 minuto para interceptar o serviço 366. Olimpo 06, redução de velocidade para 1.809. Zandarosca Whisky está presente direto do rotatório SEASA, no passo visual com 7. Ok, da presente rotatória, November Oscar Whisky. Zero meia controle. Considere a última instrução, sucesso de operação para espaçamento, curva à esquerda na proa 030. Channel 6310, desça para nível de voo 050, redução 1809. Campos 06 para informação, tráfego agora na posição de 12 horas, 8 milhas, o rumo sul. Assim que o tráfego interceptar a final do RMAP, você vai retornar para o ditado. Desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Tem quantos mais agora de decolar sem parada? Autoriza? Retino 973 autorizada, né? Decolar pistola no 0, vento no 10 graus, 092. Ali decola da 10, gol na 973. GME, estou no 0 de Salvador. Channel 6310, para informação, vai seguir a aeronave agora a posição de 1 hora, 7 milhas à frente, passando 3.000 pés para 2.000 pés, um P3 da Força Aérea Brasileira. O 2194, tráfego informado anteriormente agora na posição de 9 horas, 3 milhas, no rumo nordeste, mantendo no 1.500 pés, um PA28, completa a final do RNAV, chama a torre no 895. 1894. November Oscar Whisky está visual com o Boeing Nacional da RNAV? Ah, afirmativo, November Oscar Whisky. Sem a proa da rotatória, nós possuímos três tráfegos em aproximação para a pista 10 de Salvador e chama a torre 1895. Um abraço para hoje. Torre 1895, mantendo a proa da rotatória. É 3110 do Xanés, essa para 2500 pés, ajuste 10 no 5, completa a redução 1709. É, 2500 pés, ajuste 10 no 5, entendo o restamento do 10. Pouso autorizado, pista 10, 2194. 973, decolar 243, controle 1208. 308. Salvador, boa noite, Luna 973, passa mil pés, perfil da Elena. Luna 973, eu sou contato radar, sinal 360, após 2000 pés do Ileda, após laser 1. Direto 360, confirme, está autorizado o Leda, está presente? Sim, ativo, está presente Leda, após Leda e Iruna. Iruna, 973. Roda em Rimar, altímetro no 0 no 5. Previsto 360 para a sua esquerda, tenho 3 tráfegos agora na final dela, no 0 para pouso. Ciente, o November Asterix vai manter espera sobre a versão da Rimar. Estou no 366, era a nave informada anteriormente, agora 7 milhas atrás. Autorizada, Renato? Autorizada, Renato, o Xenia 6310. Autorizada, Renato, pista 10, 6310. Salvador, boa noite, Bolinha, pista 6, pista 10. Olímpia 06, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0, 1 no 5. Olímpia 06, tráfego à sua esquerda, Papa 28 Alfa, aproximadamente 3 milhas fora do campo, fazendo espera, não interfere com a sua aproximação.